3305, decolagem 35, quando olhou no 9218. Boa, no 98, obrigado, senhor. Uma boa semana, até a próxima. Boa noite, Xané, 6224, no ponto espera pronto. 6224, autorizado, aliás, decolar, vento 100 graus, 109. Ali decola da 10624. 6224, decola 42, controle 119, desce 18. 198, 6224. Rio Gol 974, próximo ponto, espera pronto. Autorizado, Linhares decolar, vento 100 graus, 109.074. Anel decola, Laguna 074. Continua a aproximação, vai dando autorização de pouso, rumo, boa noite. Gerente, rumo, boa noite. Um bom noite, livre pouso, vento 0 graus, o norte, cheque trem. Baixa travada, livre pouso. O 074 decola aos 53, controle 1, 9, decimal 8. Sinal de 8, boa noite, 074, obrigado, boa noite. Pimba no solo ao 55, esquerda, parte militar autorizado ao estacionar frequência livre. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Papa Serra Eco. Papa Serra Eco, continue a aproximação, repaixa três checados, sinal pistão zero. Rebaixar travado no nosso final do no zero, Serra Eco. Ciência autorizado, pouso, pistão zero, vento 1 no 0, 0 graus, 8 nós, Papa Serra Eco. Teve pouso, Serra Eco. Se arreta no solo ao 07, livre direita, chamando 29, já. Chamando a direita, 29, obrigado, gente. Salvador, muito boa noite, Alta 3600, passando externo, baixada de trabalho. 6300, livre pouso, Ventura 00 graus, 89, pista 10. Tem pouso autorizado, pista 10, 100 graus, com 89, só 3600. Salvador, muito boa noite, passarela 2224, se aproxima do ponto de espera, da 190. Ciente, mantém o ponto de espera, passarela 2224. Mantendo 2224. Tony, boa noite, azul 4107, afastar o externo, baixar de checado. Ciente, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso azul. Azul 4107. Zero, só os 22 direita, 121 Novo Sono. 4107 azul, livre pouso, 100 graus, 89, pista 10. Livre pouso, pista 10, azul 4107. Autorizado, né? Mantém o passageiro 2224. Ali mantém 4107, solo 24, direita, 219, chama. Direita, 219. Alinhado pronto, passarelo 2224. Livre decolagem, vento 100 graus, 109, passarelo. Iniciando 2224. Torre Salvador, muito boa noite, Oceania 6212, passando externo, baixado, travado. Continua a aproximação, aguarde de autorização de pouso 6212. Guardando, 6212. Roger, continue approach, stand by for landing clear, ship Portugal. O 6212 livre pouso, vento 100 graus, 10 mais. Livre pouso, acionar 6212. Passaria 224 com os 27, controle 19 decimal 8. 19,8, boa. É 212, solo aos 29, direita 219, solo. Direita 219, 6212. Por Portugal, 09 Eclipse, land wind is 100 degrees, 109. Little land, runway 10 in Portugal, 09. Portugal 09 on the level 3 one, lift to the right and call 121 decimal 9 M. Banana, Portugal 0, banana, bye. Boa noite, Sandra. 3152, passando em terra, vai estar travado. Tio 3152, ciente, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 109. Livre pouso, maré, está